Dá ideia aí, mano. Rapaz, moço, um grande tá arriado, meu irmão. Uai, Guri, qual é? E aí, Paulo, o que tu acha disso? Caralho, moleque, chegou com essa ideia aqui no caderno, é que o bicho tá chonado, moleque. Ei, Mi, eu vi ele me escrevendo, eu não sei o que, que vai dar, não. Eu não boto fé, não. Eu já vi também, mano. É o rei do cabaré, é da reata, da novinha. Uai, o rei do cabaré, é arriado. Não, e pá, chega aí, tá chonado na mina, mano. Dá ideia mesmo, filho. Agora o playboy rodou, tá passando mal e o remédio é o amor. Aqui se faz, se paga, quantos coração brincou. Então avisa, coração é terra que pede homem não pisa. O cheiro dela não sai da minha cabeça. Quero de novo, escuta ela suspirar. O cheiro dela não sai da minha cabeça. Quero de novo, escuta ela suspirar. Tá complicado, onde quer que eu esteja eu não consigo esquecer. Tô preocupado, só pagando preço por desmerecer você. Mas quem diria logo eu, várias do meu lado e o coração de puto. Por que isso deu, será que isso é justo? Cabelos cor de mel, toda angelical, jeito de princesa, corpo escultural. Esquece isso, irmão, o coração se engana. Tu que se enganou, Hungria também ama. Abro mão de tudo, bebidas e fama. Vai ser só seu, o banco. Agora do o playboy rodou, tá passando mal e o remédio é o amor. Aqui se faz, se paga, quantos coração brincou. Então avisa, coração é terra que pede homem não pisa. O cheiro dela não sai da minha cabeça. Quero de novo, escuta ela suspirar. O cheiro dela não sai da minha cabeça. Quero de novo, escuta ela suspirar. Ela é saborosa, tipo uísque, 12 anos de tanto eu degustar. Eu acabei viciando, eu tô fora de mim, tô em outra sintonia. Penso em você 24 horas por dia. Meu jeitão de boy, cachorro no cio. Mas só por você eu fecharia o meu caminho. O que é carro importado, sem você tá do meu lado. É dinheiro sem valor, é coração machucado. Você é especial, não sai da minha mente. Não é mulher que se vende pelo brilho das correntes. Ela é puta na cama, companheira no asfalto. Ela não é bandida, mas me tomou. Agora o playboy rodou, tá passando mal e o remédio é o amor. Aqui se faz, se paga, quantos coração brincou. Então avisa, coração é terra que pede homem não pisa. O cheiro dela não sai da minha cabeça. Quero de novo, escuta ela suspirar. O cheiro dela não sai da minha cabeça. Quero de novo, escuta ela suspira. Do que vale o dinheiro? Do que vale a fama? Se a mulher que eu quero tá distante da minha cama. Do que vale os frevos? Do que vale a grana? Se a mulher que eu quero tá distante da minha cama. Piloto da carreta não pilota coração. Piloto da carreta não pilota coração. Coração, piloto da carreta, não piloto coração.